208 para Passarela do Pau Trabalho. Tá livre o táxi seguindo o Gol de Apache 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, a torre 1862, é o Kennedy 1020. Boa noite, 35219. Ok, seguindo o Gol, Apache Índia Alfa, ponto de espera 1862, eu creio bem. Gol no 755, tá livre o push, chama para o táxi, voltímetro no 020. Gol no 020, livre push, estacionamento, bom no 755. Controle Salvador, o Passaredo 2231, boa tarde. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Momo. Saída Momo, após Momo, se possível, proa de Barreiras. Sente, aguarde. Aguarda, sempre na sua escuta. Então, 3560, segue tráfego 11 horas, 9 milhas rumo sudeste. Mantendo, passando 2.700 pés para 2.000 pés, é um Boeing 738 da Webjet. Desce para 3.560. 3.560, desce para 2.000 pés e após avisado o localizador. 2.000 pés, já está no lock, está 3.560. Sente, aguarde. Controle confirma ajuste para o Victor Challenger. Victor Challenger, que é legal no 020. 020, sente. 35241 após Arbor, direto Conquista. Após Arbor, Conquista, 5241, por gentileza, é possível coordenar junto a Recife, nosso nível final como 240? Aguarde. Palma Vitor Salinger, forma o tráfego 20 e 6 milhas e mantendo o nível de voo 050. E essa para o visual. Papá Romeu, tá 1 na Gabetela, informa o tráfego 9 horas e 5 milhas, mantendo o nível de voo 060. Gente, estou feito o visual, não se quer, eu vou na Gabetela. Web 1720, localizador, INS, que foi, estou na 0. Mensagem 20, chame torre 118, desse uma meia. 18,6, obrigado, senhor. Patrulha, turbo na Gabetela. Prossiga. É possível subir essa turbulência na Gabetela? Rádio autorizado, subida até nível de voo 200, tráfego superado. 200, carro. Tribe 5241, subi e mantém nível de voo 240. 240, subi e mantém, obrigado. Edição autorizado, ADN do lado 10, bom, 3, mais um. Localizador. 2020, repórter estabilizado, 3900. Papai Romeu Vitor Challenger, desça para 2000 pés, QNH 1020. Então, 3560, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 86, 3560. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 128, decimal 0, alternando 126, decimal 0. Gol no 077, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 351, 3325, é. Ah, aqui, o AJ04, desculpa, eu tava pensando que era o helicóptero aqui. Ingressa na cabeceira do 07 e reporte alinhado, ok? Aguarde para a decolagem, ingressa no 07 e reporte alinhado. Meu Vitor Challenger, pro ideal para Paripa, pro 060. 060, Vitor Challenger. 10, ciência, fica molhada, 672. Né? 399, decolou 5000, controle 208. 208, 99, gol. Controle, 1399, decolou passando 1700. Com 1399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elma. 360 da Elma, 99. De 104, agora livre de decolar, vento 150 graus, 109, pista 107. Autorizado, cono 399. Seta. Chegou agora, estou com a aeronave já passando externo. Salvador, boa tarde, tá 3560, está passando externo. 10-3560, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Web 6720, sola 57, livre à direita e chama 1219 sola. Direita, 1219, 720. Sete decola aos 57, intercepta o litoral e curva à direita, chama o controle 120.8, guardião 04. Centro litoral, controle 1208, guardião 04. Centro 3560, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 129, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Ok, livre pouso, não, 10, tá, 3560. E Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, pro 62, da 672A. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 04. Confirma o controle Salvador? Guardião 04. É Guardião 04. Guardião decolou, mantendo reta de decolagem, 400 pés, linha do litoral. Intenção é patrulhamento sobre Salvador. Guardião 04, mantém-se em condições visuais, 500 pés, na escuta permanente do controle. Na sua escuta permanente, 500 pés, o 04. Papa Romeu Vitor Cial Índia, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 0, alternando 126 decimal 0. Você é o Vitor Cial Índia? Afirmativo, Vitor Cial Índia, Recife 128 decimal 0, alternando 126 decimal 0. 220-220, Vitor Cial Índia, está prosseguindo para Salvador. Considere, Vitor Calíndia. Papa Romeu Tango, November Charlie, na escuta? Na escuta, prossiga, senhora. Papa Romeu Tango, November Charlie, chame Centro Recife, frequência 128 decimal 0, alternando 126 decimal 0. 1280, 1260, grato pelo trabalho. Papa Romeu Vitor Calíndia, vou ir na proa 095, reporte visual com campo, Vitor Calíndia. 0 algum campo, Vitor Calíndia. 0 2 clear to Lima, Papá, Papá Tango, Lisbon, flight level 390, initially via Upper Zulu 10 up to Natal, and after that, in accordance to your flight plan route. Take off runway 10, left turn to Puka departure and Zipa transition, transponder 5464, and departure control frequency 120.8. Read back, please. Departure 022, Lima, Papá, Papá Tango, flight level 390, Upper Zulu 10 until Natal, then for the flight plan, runway 10 for departure with a left turn, Puka departure, Zipa transition, clock 5464, departure frequency 120.8. Autorizado. Muito obrigado. O controle Vitor Serinja. Prossiga. Quantidade de autorizar uma proa maior, nessa proa aqui vai ficar difícil a gente visualizar o campo. Está mais 17 milhas. Gente, essa é a proa da rotatória. Está em com referentes visuais? Realmente visual. Seria 120? Proa 100. Afirmativo, uma centena aguardando o visual com o campo, Victor Charlinde. Victor Charlinde, desça para 1500 pés. Descida para 1500, Victor Charlinde. Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 126, corrigindo. 128, decimal 0, alternando 126, decimal 0. 1280, alterna 1260 para o passaredo 2231, no Buenas. 1399, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1-2-5, 1-3-2-5, 1-3-2-9. Sabatão, Vitor Mike, Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, mantenha 1500 pés, corredor Vera Cruz, o QNH no 020, reporte para IP. Sam 3190, chame torre, 118, decimal 6. 86. Controle, Vitor Charlinde, tá visual, alguma bicha. Vem para o controle, Salvador. O Vitor Charlinde já tá visual, alguma bicha. Vitor Charlinde, chame torre, 118, decimal 6. 118, Vitor Charlinde, graças, boa tarde. Salvador, boa tarde, é 35219, decolado, sua escuta. Trip 5219, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, tá livre das restrições, por gentileza? Tá livre, Trip 5219. Ok, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Vitor Tchalíndia. Vitor Tchalíndia, prossiga para a base da Volo 7, reporte em dia. Camarada na base da Ouro 7, Vitor Charlinde, grato. Confirme para o controle Salvador. Solo Azul, 9144. Azul 9144, aguarde 370 Recife. A informação é a Oscar. Perdão, é a Delta. Oscar, seria a nossa saída? A subida é Puca Caju. Ok, Puca Caju. Vitor Charlinde. Vitor Charlinde, ciente, aguarde autorização de pouso para o chão 7. Dando autorização, Índia. Está mantendo visual no setor? Confirme? Está mantendo visual no setor? Afirmo visual, Índia. Ciente. Da rotatória para o Mike Quebec na presença. O Mike Quebec está com referências visuais? Afirmativo, tá. Tá autorizado, Vitor Mike Beck. Reporte visual algum campo. Passaremos, graças. Solo azul 4. 9144. 9144, copia, 370? Afirmativo. Autorizado, Recife, número de voo 370, pela APA do Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5454, controle em 120, decimal 8, cortejo. Salvador para Recife 370, decola na Puca, Caju, curva à esquerda. 5454, transponder, 1208, saída. Correto, chama para acionamento. Tá pronto, no 4. Autorizado, chame táxi. Obrigado. Paulo, Salvador, T3190. O T3190, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 3900, boa tarde. Salvador, 35415, boa tarde. Confirme, chamou o solo. É 35415, 500 da meteorologia, aguardando autorização de Elcio. Autorizado, 35415, para Ilhéus, 5415, perdão, para Ilhéus, nível de voo 140, direto, decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida é a Dael, após direto para a posição Leda e após direto para Ilhéus. O transponder é 5467, o controle em 120, decimal 8, cortejo. Ilhéus, 140, pista 10, com curva à direita. Dael, Leda e Léo, 5467 no transponder, 1208, controle, 5415. Correto, 5415, chame para o táxi. Vai chamar. O solo azul, para o táxi azul, 9144. 3039, até na Fortaleza. 79 a bordo, livre o táxi à direita, chama a torre 186 para a decolagem, boa noite. Batango, Vitor Mike Quebec, informa o tráfego a 3 horas, 1 milha, mantendo 500 pés do helicóptero da Polícia Militar. Bem batido. Ainda não tem o tráfego à vista, está mantendo o intento. Mike Quebec, já tem o campo à vista. Guardião 04, informa o tráfego a sua posição de 9 horas, 1 milha, mantendo 1500 pés. É o Papa Alfa 31. Dentro do tráfego, guardião não está visual, a informação é o Romeu Fox, 1-0. Gente. Então, Mike, Quebec, chame torre, 1-8, décima meia. 18-62, é grato, boa noite. Boa noite. Linhar e decolar, o vento 1-40 graus, 1-5-9, 1-4-4. Ok, tá autorizado. Então, redução ao Salvador, aquele cordialíssimo, boa tarde. Só passando do tamanho do Brasil. Vitor, Mike Beck, aproximação ao setor oeste, livre base direita da 17, reposta na final. Portaremos na final 17. Está livre a 1500, possível? Está autorizado, tem mil prêmios. Gente, Índia, obrigado, sequência livre. Voo 380, pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida árvore, transição elefa. Transponder é 5501 e o controle em 120.8, Cotegi. 380 para o 19, decolonel direita, árvore elétrica, 5501 é transponder, 108 é controle. 3565. Confirmando 5501 no transponder, 120.8 é o controle. 01 e 208. Correto, chama para o push. Bora. RF 5219, chame centro Recife, frequência 128.0, alternando 126.0. Queira presente Brasília, 280, 260, obrigado, até o agrado. 208. 208. Controle azul 9144. Azul 9144. Contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. PUCA, azul. Uno 755, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 12325 como secundário, 1251 como primário. Muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gono 601, não aciona identificação, autorizada a chegada a bolsa e desça para 4.000 pés, que é negar no 020. Tango Romeo Golf Victor, assina identificação. Desce inicialmente para nível de voo 090. 4 ao estacionar, presença livre. Se para a chegada bom. Meu Govita, então mantenha para o do VOR, reporte para mudanças de regras de voo. Gol 1925, acione identificação, autorizada a chegada a bom, desça para nível de voo 050, que é legal no 020. 1-9-1-4-4, chame centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5, alternando 1-2-5, decimal 4-5. 6-8-5, 2-5-4-5, obrigado. Albert Portugal 0-2-2, requesting. I am April in the Alphonse holding point, call tower 18.6, Portugal 0-2-2 via India and Alpha. Portugal 0-2-2 is clear by April 1 and via India, Alpha to holding point 1-0, still contact tower 118.